Bom, o curso, ele não caduca. Como assim, professor, não caduca? Por exemplo, enquanto estamos conversando, a tecnologia está mudando, né? Esse tempo que nós estamos falando aqui, a tecnologia está alterando componentes elétricos, componentes eletrônicos, melhorando a parte óptica, a parte da micromecânica, enfim, tudo aquilo que envolve a tecnologia, seja do curso de manutenção de microscópios ópticos, de endoscópios, de round piece, que são as peças de mão cirúrgicas, de óticas rígidas, enfim, está sempre somando qualificação melhor. Não é justo, depois de você receber a tua certificação, o teu certificado que é válido para o território nacional, você não ter mais acesso ao curso. Então, o que que nós fizemos? Um carro-chefe aí, uma âncora do curso. Você terá acesso vitalício, enquanto você manter aquele e-mail, né? O e-mail e a tua senha. Aí eu vou estar explicando como que é ministrado esses cursos. Você mantendo esses e-mails e essas senhas, e quando alterar, nos avisar, você sempre vai ter acesso a ele, às novas informações, aos novos livros, materiais didáticos, animações, enfim, às videoaulas, tudo aquilo que refere-se ao curso, sem nenhum custo a mais, porque você já pagou pelo curso.